Boa noite, 67, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento no 50 graus, 079. Ok, autorizado o ingresso e decolagem da 10, voo 1867. Narrador, 4089 para o táxi, 94 aguardo, 1340, motorovia, alterna muito claro. 4089, táxi autorizado até através do portão 05, aguardando instruções. Através 05, azul 4089. Táxi, UTA 3605 com 1942, 3 horas e 57, alternativa com 3605, táxi autorizado até o ponto de espera pistão no zero, via táxi Índia, ponto de espera torre 1118 decimal 95, ajuste no 018 em bom voo. No 018 eu ajusto, livre o táxi via Índia, ponto de espera 118.95, UTA 3605. Azul 4089, siga na navegação à frente via Índia, no ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 08, bom voo. Só voltar à frente via Índia, ponto de espera 118.95, azul 4089. Torre Salvador, UTA 3605, ponto de espera 10, pronto. 05, mantém o ponto de espera. Vai manter, UTA 3605. Torre Salvador, passarida 2230, tá? Foi LS, baixar e travar. Passarida 2230, constante aproximação, aguarde autorização de pouso. Você escuta 2230. Saída 2230, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 10, 0 grau, 079. Tem livre pouso, 2270. 2230. Série 2230, informa o bando de Urubu, curta final, pista 10. Sente, 2230, obrigado. Salvador, Otan 32, 1-6, puxa para a estação na 3. 1-0. Alimentando a estação na 0, 3605. 2-1-6. Série 2230 no solo 08, direita, taxa Eco. Controle solo no 21, decimal 1. Direita, Eco 21, 2230. Salvador, boa tarde, passaria 2230, livrou. Passaria 2230, taxi Alfa, Kilo 43, atentou o sinalizador. Corrigindo, Alfa, Juliette, remota 1-2. Passaria autorizada, pista 10, vento 1-4, 0 grau, 089. Livre de colagem, está 3605. Decolada 4089, 2 minutos para decolagem. Alfa Juliette Romeo, confirme o passo que encontra essa pista que decola. 44, decolamos 7, abra a bola, Miguel, 80. Tem só um minuto, cópia. Só por favor, eu tenho 3216 para o táxi, com 160 a bordo, Serra Bravo, Tango Eco, 3 horas e 3. Então 3216, táxi via Índia até o ponto de espera pistão no zero, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no 097, um bom voo. 107 via Índia para 101895, boa tarde, então 3216. Salvador, boa tarde, então 3805, está no portão 4, automação ativa para Guarulhos. Atenção 3805, aguarde cópia, saída da Éulia da Mótima. Pois é, doutor, 3805. Lá para Romeu Alfa, Juliette Romeu, copia? Afirmativo, prossiga. Autorizado para Ilhéus, nível 080, conforme rota do plano de voo, decolagem pistão no 7, curva direita no perfil da saída Coral. Transponder 026. Zero, e o frequência do controle Salvador em 119.35. Positivo 0206, Rafa Antônio, 119.35, decola, saída Coral, direita, o Alfa Juliette Romeu. Rafa Romeu, Alfa Juliette Romeu, no pátio 4, confirma o PB? 4 a bordo. Gente, para acionamento táxi, torre em 118.95, ajuste no 098, bom voo. Muito bom dia. Chegue para Alfa Juliette Romeu para acionamento táxi. Alfa Juliette Romeu, acionamento a critério, chame táxi. Alfa Juliette Romeu. Azul 4089, decolada usando 3, controle de Salvador 120, corrijo 119.35. Melhorado 35, obrigado, bom dia. Corre Salvador, boa tarde, TAM 3216, ponto cerebral. Boa, TAM 3216, alinhar e manter, cabeceira no zero. Alinhar e manter no zero, TAM 3216. Aprovado para o táxi, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, táxi aprovado até o ponto de espera da Oscar, chame para ingresso. Romeu. TAM 3216, decolagem autorizada, pista no zero, vento 130 graus, 079. Sim, decolagem no zero, TAM 3216. 3216, decolada Zona 5, controle Salvador 1, 19.35. 1935, 3216, obrigado. Na rota do plano de voo, nível 320. Perfil de saída Dael, Leda, Motiva. Curva direita após decolagem, transponder 5433, controle Salvador em 1, 19.35. Estão autorizando Guarulhos, 320, é Upper Zulu 10. Decolando da pista 10, curva direita, na Dael, Leda, Motiva. Transponder 5433, controle 1935. Tan 3805. 3805, correto, portão 4, chame pronto, estiver em funcionamento. Tan 3805. Alfa Romeo, tá pronto, já pode ficar na onda 7. Alfa Romeo, Juliette Romeo autorizado a alinhar e manter pistão no 7. Alinha e mantendo 7, Alfa Juliette Romeo, decolagem autorizada, pista no 7, vento no 3, 0 graus, 079. Salvador, Xanero 6320. Xanero 6320, tráfego avistado, continua a aproximação, guarde autorização de pouso. Guarda. Alfa Juliette Romeo, decolada aos 1-9, controle Salvador 1, 19.35. Alfa Juliette Romeo, pode passar. Boa. Poxa, na 6320, pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus, 099. Teve pouso, Janeiro 6320. Solo 3805, puxa, acionamento 04. Então, 3205, autorizado, Sam Tang. Autorizado, Sam Tang, 3205. Xanã 6320, no solo aos 22. Direita, taxi Foxtrot, controle solo no 21, décima 1. 21. Solo, boa tarde, Xanã 6320, livro 1. Xanã 6320, taxi Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, pro 8, Xanã 6320. Salvador, boa tarde, Azul 5076. É, solicito 180 para Deus, tem a mais. Gente, sai da Coral agora de cópia. Coral também. Limpo 06, informação novembro, número 2 para a cópia, guarde. Ciência Limpo 06, por conta e risco, aguardando cópia. Salvador, boa tarde, gol no 227, final da 10 estabilizado. Gol 1227, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, 099. Livre pouso, pista no 0, gol no 227. Solo 3805 para o táxi. 172 a bordo, 3h40, Galeão. Então 3805, táxi via Índia até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 097, bom voo. Índia, ponto de espera 295, ajuste no 0107, 3805, bom trabalho. Azul 5076, copia? Copia, 5076. Autorizado para Ilhéus, conforme rota do plano de voo, nível 180. Perfil de saída coral, curva direita após decolagem. Transponder 0273, frequência do controle Salvador em 119.35. Sente autorizado Ilhéus, rota do plano, nível 180. Decola na coral, curva direita, aciona 0273, controle 119.35, azul 5076. Azul 5076, correto, portão 1, nós chamamos pronto, pushback, acionamento. Vai chamar. Olimpo 06, copia? Copia. Olimpo 06, autorizado para Sierra Bravo, Charlie, Charlie, conforme rota do plano de voo, nível 260. Perfil de saída Momo, transição Nixa, November, India, Delta, Sierra, Alpha, curva à esquerda após decolagem, pistão no zero. Transponder 5437, frequência do controle Salvador 119.35. Autorizado para o 06 até Caixinha do Serra Bravo, Charlie, conforme a situação de voo, nível 260, saída ponta de São Vista, o Mendes, de Adão do Serra Alfa, pode decolar da 10, curva esquerda, transponder 5437, controle de grau. Olimpo 06, cotejamento correto. No ponto de espera do ataque foi até o chame a torre 118.95, ajuste no 097. Solo, muito boa tarde, voo 1227, livrou. Voo 1227, boa tarde, TACV Alfa, Juliette, portão 10. Alfa e Juliette, portão 10, voo 1227. Zero 5 autorizado, Aline, mantém, pistão 0. Aline, mantém na 1 no 0, tá? 3205. Solo 255, solo 30, primeira direita, solo 211. 211, no 255. Salvador, boa tarde, no 255, levou? 5, autorizado a decolagem, pistola 0, vento 130 graus, 6209. Livre decolagem da 10, 3205. 3805, decolagem 32, controle de Salvador, 119, decimal 35. 935, ótima tarde, né? Juliette, Índia, reporte no ponto de espera. Você devia Alfa, Juliette, Índia, reporte no ponto de espera, da 10, 806. Da 3144, na escuta? Quatro, é a torre? Oi, torre, 3144, passando em pés agora, tá baixado e travado no final da 10. É 3144, autorizado pelo sistema 0, vento 140 graus, 089, ajuste altímetro na 0, na 7. Feira 17, livre pouso, tá 3144. Saredo 2230, pronto, 4. Pronto. Saredo 2230, autorizado, vitória da pista via rota do plano de voo, nível 180. Decola da pista 10, curva direita, saída Arbor, LF. Transponder 5430, controle 119, decimal 35. Autorizado, conquista, conforme plano 80, decola da 10, curva direita, vai acionar 5430, 119-35, controle, passaredo 2230. Saredo 2230, contagiamento correto, chama para piscar aqui essa manhã. O Papa Romero Velho, acho que isso prossiga. Salvador, boa tarde, 8663, na 5 e RF, da 10. Chiné 6315, aguarde pista livre, ajuste altímetro na 0, na 7. Chiné 3144, solo 35, primeiro direito, solo 211. Perto 211, boa. Ano da 1620. Chiné de aguarde porta, não vem baixo isso. Boa, boa, 3144. 144, táxi via Alfa, reporte antes da táxi da Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, 3144. 099, ajuste altímetro na 07. Autorizado na 10, com 144, Juliette, portão 2. Juliette para o 2, tá 3144. Papa Romeu Novembro, acho que isso, pronto, corpo. Papa Romeu Novembro, acho que isso, autorizado, voo local, Salvador, Salvador. TGL na pistona 7, decola da pistona 7. Guardação com a torre, ingressando no circuito de tráfego, pistona 7, a 1 no meu pés. Aciona 0145, controle 119, decimal 35. Protegimento correto. Na bata, são dois a bordo. Presente para acionamento, chama a torre 1 no 8, decimal 95, altímetro 1017, novembro, baixo curte. Tenho um ponto de espera, pistola 0. 1, 2, 1, decimal 1. Nós, Papa Romeu, Índia Vitor Índia, na final, visual, postagem para o 97. Tem condições de realizar uma base curta para a final 97? Negativo, Vitor Índia. Gente, reporte para cancelamento do plano, o Papa Romeu, Índia Vitor Índia. Cancelado presente, Vitor Índia. Gente, Papa Romeu, Índia Vitor Índia, plano instrumento cancelado 39, da presente, curve à esquerda. Uma base curta para a direita 1-7, reporte final para 1-7. Papa Romeu, Índia, Vitor Índia. Passa final 1-7, Vitor Índia, trato. Papa Romeu, Índia, Vitor Índia, para informação, tráfego Papa Alfa 3-2 a 1500 pés, prosseguindo para rotatória, posição rotatória. Autorizada a descida para 1000 pés. Gente, Vitor Índia, fica atento ao tráfego. Olimpo 06, autorizado alinhar e decolar, posição 0, vento. 1-0, 0 da 1-7, baixada e travado, Índia Vitor Índia. Papa Romeu, Índia Vitor Índia, tráfego avistado, autorizado pouso pista 1-7, vento 1-2-0, grau 089. Índia, após o pouso, é possível prosseguir para o pátio 4? Afirmo. Prato, Índia. Chama 3-5, mantém a posição de ataque seu direto, posição prevista ao 0-1, encontra se ocupado ainda. Pushback acionamento, 5076 na 1. Azul 5076, autorizado, pushback acionamento, chama para o ataque. Pushback acionamento, 5076. Livro backtrack, reporte liberando na pista na Oscar para o Pátio 4. Livro backtrack, reporte liberando na pista na Oscar para o Pátio 4, seja vitorinha, graças. Muito boa tarde, o Jornal 1 para o 1, GDF 73. Janeiro 6141, tráfego avistado, cheque trem, autorizado por 5-0, vento 120, grau 089. Ajuste altímetro no 097. Copiou, pouso autorizado, pista 10, Janeiro 6141, já. Pushback, acionamento, passageiro 2230. Passageiro 2230, posição 12, autorizado, pushback, acionamento, chama para o táxi. Chama lá para o táxi. Sapatango Vitor Índia Juliette, prossiga final de São Luís 7, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro na 097. Aguardará autorização na programa 7 de julho. O Chile 6141, somente para informação, um tráfego azul. Esquerda, o Papa Alfa 32 não interfere. 6131. O Papatango Vitor Índia Juliette, para informação de tráfego, um Airbus da Avianca, sinal pistão no zero. Está com mais uma vista, cara. Posição de 2 horas. Viajando. Sapatango Vitor Índia Juliette, autorizado pouso, pistão 7, vento 140 graus, 099. Livre 97, Julie. China 6141, solo 44, primeira direita, solo 121, decimal 1. 211, China 6141, grato. Para o táxi 5076, alterno na Salvador, 2 horas e 45 e 119, 119 agora. Azul 5076, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via Índia. Próxima ponto de espera, chama a torre 118, decimal 95, altímetro 1017. Livre até o ponto de espera, torre 18, 95, 07. Oxalé 63, 5, Juliette para o portão 01. Juliette para o 0163. Para o táxi, passarei 2230. 02230, confirma autonomia alternativa e BAB. Salvador, 6 horas e 15, 68. Passarei 2230, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via parte 120. Próxima ponta de espera, chama a torre 118, decimal 95, altímetro 10, 17. Alô, boa tarde, Xanamé 141, microta na alfa. Xanamé 141 alfa, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, 6141. Oi, Salvador Azul 5076, ponto de espera da 10. Azul 5076, autorizado alinhar e manter cabeceira 10. E mantém na 10, 5076. O Papatango Vitor India Juliette. Confirme o baixo, solo 47. Sabatango, Vitor India Juliette, solo 47, confirme o baixo. Papatango, Vitor Índia, Juliette. Falou 47, confirmou o bate? Gente, adei. Tá livre o backtrack, reporte libera na pista, na taxi Oscar. Azul 5076, autorizado decolagem, pistola 0, vento 150, grau 079. Livre decolagem, azul 5076. O Papatango Vitorinho de Juliette confirme se a sua aeronave está com algum problema no, na frequência. Eu acho que a Juliette aqui está em curso em novembro, mas deixa eu ficar aguardando para fora. Salvador, bom dia, passageiro 2230, posso pegar o nome da sua? Passageiro 2230, autorizado a aliar e manter cabeceira no zero. Eu mantenho no zero. Papa Romeo, November Asquisk. A transmissão está intercortada, não é possível compreender. Faça um check no equipamento rádio e chame novamente. Papa Romeo, November Asquisk. Aguarde para o táxi, o Maranato vai ingressar na Taxi Oscar. November Asquisk. Controle Salvador, 120.8. 208.4576. 5076, corrigindo 199.35, controle. Decolagem de pistola 0, vento 160 graus, 089. 7 vai iniciar a tentando chamar o solo, faço cheque de equipamento somente chiado na frequência, ok? Claro, November Asquisk. Está pronto para o táxi? Afirmativo, pronto táxi 4. Papa Nacional, meu nome é Brasco, com equilíbrio táxi, reporte na Oscar, a gente é altímetro, 1-0-1-7. 1-0-1-7, chama na Oscar, nome é Brasco. Passarei 2230, decolou 52, controle de Salvador, 1-1-9-35. 1935, boa. Papai Romeu, Hotel Juliette Serra, informação em curso novembro. É, Manatinho no meu pé. Juiz, autorizado Salvador, grupo Zulu, Manati, no meu peixe, decola da pista no 7, curva direita, corredor Axé, aciona 0167, controle 119.35, torre 118.95. Hotel Juliette Serra, cotejamento correto para acionamento, chame a torre em 118.95, altímetro 1017. Juliette X6, estamos coordenando seu plano, ainda não posto aqui no sistema. Oi, boa tarde, 964 estabilizado, X-Ray da 10, é o Campo Aviso. Voo 964, tráfego avistado, autorizado por pistola 0, vento 130 graus 089, ajuste altímetro 1097. Firmo, tem livre pouso 10, baixou e travou 964. Salvador, gol 2008. Gol 2008, continua a aproximação, número 2, para pouso, ajuste de altímetro, 1-0-7. Número 2, está no ILS, X-Ray, gol 2008, aguarda autorização. Tá, jogou 1397, da novembro para a cópia São Paulo do Goiânia. 1397, aguarde de coordenação. É, previsto demora aí, está tendo problema no centro Recife desde ontem com relação à autorização de tráfego. Muitos tráfegos estão sem transponder, ok? E essa coordenação por vezes demora. Mas assim que possível, chamando essa cópia, no 397. Estádio 964, Litro Fox, Francisco. Bruno 964, boa tarde, Alfa e Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, 964. Ao meu novembro, com isso que ele ingressa, pistão na 7, reporte olhar de pronto. Pronto, 397, autorizado, São Paulo Congonhas, nível 360, via rota do plano de voo. Decola da pistão no zero, pós decolagem, curva de